e a Yuse. Nós! Quantos pensaram que eu nem vinha? São mais de 12 anos, 2013 manos. Consegue sentir onde nós chegamos? Mas terra, eu quero mais calçada pros meus planos. Silêncio dos martelos, não sentenço que erramos. Drogas são falhas pro trabalho principal. Execução do certo pra executar o mal. Minha vida se dobra em quatro linhas. Não se enfeita na colheita, pois todo mundo é igual. E eu quero mais que honra pros meus demais. Eu faço o que eu quiser, se eu vivo do que eu quiser. Conta pro mundo quanto vale ser sincero e ver se nego te condena quando você for de fé. Sinceridade na cara de quem pergunta. Tá junto no assunto, tá pronto com tudo. Muitos passaram por aqui e nem ficaram, mas avisa lá pros puxa que essas portas não são putas. Então me dá licença, parceiro, eu sou sincero. Eu falo o que eu penso, eu faço o que eu quero. Produzo do meu jeito e no estúdio eu trampo sério. Coração bate no peito, corro muito, eu não espero. Então me dá licença, parceiro, eu sou sincero. Eu falo o que eu penso, eu faço o que eu quero. Aê. Produzo do meu jeito e no estúdio eu trampo sério. Coração bate no peito, corro muito, eu não espero. Antes eu ligava, hoje nem ligo mais. Vários elogiava e ria de mim por trás. Mas eu faço o que eu quero, eu sigo assim sem medo. Enquanto eu faço rap, vários reclamam do emprego. Ainda não sou rico, mas sem vergonha por isso. Trampo realizo, vai moleque sonhador. Como falou o Bito, falei pra geral hoje. Uns querem ser ouvido, outros querem download. O rap é mais que isso, meu sonho é ter na carteira o rap como meu serviço. Registrado, pago pelo meu tempo trampado. Meus netos admirados são rapper aposentado. Se pá, eu sonho muito, mas pode ser real se a gente sonha junto. Então agora, parceiro, eu te pergunto: vai marchar comigo ou vai continuar no mundo, hein? Então me dá licença, parceiro, eu sou sincero.